você é sangue bom, vai ter que nos enfrentar. A trégua acabou, venha nos derrubar. Atire sem vacilo, aprenda a se defender. Agora é assim, não pague pra ver. Vários corpos já contei e até me cansei. São vários os motivos que me fazem fora da lei. Respeite a atitude, eu também vou te respeitar. Se você não levar uma, ninguém vai se machucar. Aos aliados, paz, justiça, liberdade aos inimigos, pouco a dizer. Apenas meu roda é minério, é invasão ao domicílio. Domina sua mente através dos seus ouvidos. A mídia ataca, tenta nos massacrar. Com você violência, não vamos nos entregar. Morrem playboys, pedem pastas passeatas. Polícia mata pobres, ricos batem palmas. Kamikaze e ameaça, viva a massificação. A música libertária, o tema da revolução. Ataque, resistência, levantar, seguir em frente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ataque e resistência, do berço à sepultura. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ataque e resistência, do berço à sepultura. Por um, ninguém esquece Carandiru, Diadema, Carajás. É só um pouco que a TV se propõe a mostrar. Os brancos playboys assistem e nem se comovem. Mas só os pretos pobres realmente sabem. Eu poderia estar aqui falando de paz, mas o que faremos se não revidarmos? Aposto quanto for e chutarão nossos cadáveres no flagrante forjado. Nossos irmãos atrás das grades, quem me garante que amanhã eu não serei mais um? Com os miolos estourados numa quebrada da Z. A melhor defesa ainda é o ataque. Pago com a mesma moeda, aquele é grid. Violência gera violência, eu sei. Mas violência em autodefesa é inteligência, não incentivo pancadaria ou matança. Apenas autodefesa, faça a sua segurança. Pois estamos sempre na mira cruzando a linha de fogo. Rap é bom pro sistema, é um rap morto. Querem ver nossos funerais ou vê-los na cadeia? Ataque e resistência do berço à sepultura. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ataque e resistência do berço à sepultura. Faz pra quem não chama peixe por pé. Foda-se quem nos odeia. Faz pra quem não chama peixe por pé. Foda-se quem nos odeia. Faz pra quem não chama peixe por pé. Foda-se quem nos odeia. Liberdade, revolução e luta. Ataque e resistência do berço à sepultura. Sentir a injustiça e colocar-se contra ela. Até que o caixão do último opressor se feche. Ou até que morra de vez, caindo em combate o último rebelde. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. A música libertária, o tema da revolução. Olho por olho, dente por dente. A música libertária, o tema da revolução. Olho por olho, dente por dente. A música libertária, o tema da revolução. Olho por olho, dente por dente. A música libertária. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ataque e resistência do berço à sepultura. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Ataque e resistência do berço à sepultura.